dia, é o da 3601, assistente informação Eco, autorização São Paulo 320. São Paulo, 360, via Pesulu 16, decola pista no zero com a direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5406. Autorizado São Paulo, nível 360, a Pesulu 16, saída da Leda Bridge, controle 108, transponder 5406. Guarda, Marfuxo, 3601. Pois era, tá 3601. Lima, Papaquilo, bom dia, sua identificação desça 2000 pés, pro Editap e ajuste 1013. negativo. Positivo, irmão. Autoridade de voar na proa 05. Autorizado, descendo 2000 pés. É autorizado proa de Duna, Lima Papa Kilo. Proa de Duna descendo 2000, 1014 no ajuste agora. Positivo. Proa de Duna, 1014 Kilo.